Paulo Azul 4065. Azul 4065, prossiga. Informação Oscar, posição 9, autorização Campinas. Aguarde a autorização, altímetro 10 no 3. Gente. A subida prevista? Bode Eval Gonza. Gente. Salvador Approach, Town 3835, Information Oscar. Santa Paulo 50-6702. 2, desça para 2010, ajuste 10, 13, informe na final DLS. 2013, informa na final 6702, obrigado. Alterne 1288. Silêncio, restrição 3325, alterna 1288. Está na 313, obrigado, Salvador. Salvador Approach, Town 3835, Information Oscar. Town 3835, Squawk Ident, descend to flight level 050. Repeat arrival. Flight level 050, Town 3835. Na 3155, solicito nível 340, Guarulhos. Aguarde a cota, altímetro no 0 no 3, 3155. Aguardando a saída de Delde, né? 53, foi estabilizado no ILS 6702. M Torre 1 no 8, decimal 612, é o Webjet 6702. 186, obrigado. Torre, boa tarde, Web 6702, está no ILS aguardando. Logo 1807, boa tarde, boa ótima. 648, prossiga. Plano 648, ciente da informação Papá, 240 para Ilhéu. Seria o 649, o número do voo? Opa, isso aí, 649, obrigado. Aguarde a cópia, altímetro no 0, no 3, no 649. 1013, aguarda a cópia no 649. Aguarde a cópia no 649. passando externo, baixado do bando 6702. Tem pouso autorizado a 28, vento de 220 graus com 11 nós. 220 com 11, livre pouso 6702. Solo 21, no controle agora, controle solo, em 121, decimal 9, tenha um bom voo. 219, obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Tem autorização do azul 4065, solo? Aguarde mais um minuto, 4065. Na sua escuta. Solo, boa tarde, web 6702, livrou na sua escuta. 6702, autorizado Alfa e Juliette para o portão 8. Alfa e Juliette para o 8, obrigado. Azul 4065, autorizado Salvador Campinas, nível de voo 360, pela rota Peruíque 58, decola da pista 28. Após a decolagem, mantenha a proa até 3.000 pés, após curva à esquerda, saída Gole Eval Sagaz. Controle Salvador em 119.35, torre 1.86, acione 5467. Sente, está aprovado Campinas 360, 358. Decola 28, mantém pro até 3.000. Posso curva esquerda, agora levar o Sagaz 1935, 18612, 5467. O transponder, o azul 4065. Está pronto para o push no portão 9. Regressar no portão número 8. Gente, está atento, vai coordenar com a equipe do solo, chão frutado. Azul 4065. São 3155, pronto para Coabena. Pronto, só, prossiga. São 3155, autorizado Salvador Guarulhos, nível 340, pela rota Peruísque 50. Decola da pista 28, mantém a proa até 3.000, após curva esquerda, saída Gole Eval Eudes. Controle 119.35, torre 1.86, acione 5477. Autorizado Guarulhos, nível 340, conforme a rota 350, decola da 28, mantém a proa até 3.000, depois curva esquerda Gole, Eval Eu, 1935, ao controle, 18 meia torre, 5477, o transporte 3155. correto, chame para acionar 3155. Camarada. Voo no 649, cópia. Voo no 649, pronto para cópia. Voo no 649, autorizado Salvador Ilhéus, nível 240, decola da pista 28, mantenha proa até 3000, após curva à esquerda, saída Gole, Coral. Controle Salvador em 119, decimal 35, torre 1186, acione 5471. Voo no 649, autorizado 240 para Ilhéus, decola da 28, mantenha proa até 3000, após curva à direita, à esquerda. Decola na saída Gole Coral, controle 11935, torre 11862, transponder 5451. Cotejou o 1649. Correto, chame para acionamento, Gol 1649. Camarão 1649. Táxi Azul 4065, 117 a bordo, 4 horas e 40, autonomia, alterna Confim. 4065, autorizado via Juliette Alfa, no ponto de escala da 28, 118, decimal 6. Juliette Alfa, ponto espera 28, chama a torre 18612, Azul 4065, boa tarde. Fala, filho da Serra. Filho da Serra, prossiga. 40 Morro São Paulo. Aguarde a cópia, 1013 no altímetro, quilo Quebec Serra. É. Controle o Papapá Gorquilógica, 110 a 1 milha para quase. Chame Aracaju 120, decimal 3, serviço radar encerrado. 03, obrigado. O TAM 385. Leandro, Leandro, lá no 8-1-3-3-5. Search 5 confirm, land gear down, lock up. Confirm. Solo Salvador, Gol no 649, tá no gate 3 para pushback e acionamento. Autorizado, reporte para o táxi no 649. Autorizado, pushback e acionamento, reportará para o táxi no 649. Papatango Kilo Quebec Serra, autorizado Salvador para Morro de São Paulo, nível 40. Decola da pista 17, curva direita, saída Coral até Coral, após direto Morro. Controle Salvador em 1-9-35, torre 1-86, acione 0123. Pede autorizado, nossa faixa alerta, saída Coral, 1-9-35, 1-86, 0123, 1-0, Salvador. 1-0, ciente, autorizado o acionamento para o táxi 118-6 aqui do Quebec Serra. É. Obrigado, até daqui a pouco. Torre 1 no 8, decimal meia dúzia, boa tarde. Alfa, ingresse na Kilo Pátio 3 e informe para ingressar no pátio principal. Alfa, Kilo Pátio 3, reporta para ingresso principal. Correto. Solo Tan 3, 1-5 para puxa, acionamento posição 1-0. 3155 autorizado no 1-0, reposta para o táxi. Autorizado, chamar a táxi na 3155. Solo Gol no 649, está com 49 a bordo, 2 horas e 55, Aracaju, pronto para o táxi. Autorizado o táxi via Índia e Alfa no ponto de espera da Golf, 118-6, 1-649. Via Índia e Alfa no ponto de espera da Golf, torre 118-62, Gol no 649. Correto. Livre pouso, pista 28, vento 220 graus, 109. Gente, livre pouso, Gol no 877. Informo que temos uma aeronave da sua companhia que vai ingressar no gate 9, fique atento. Gente, tá 3155. Tá 3835, autorizado ingresso no pátio principal para o portal 9, fique atento ao tráfego da companhia, efetuando o push no 1-0. Avisou com o mesmo, ingressar no pátio principal, gate 9, tá 3835. Thank you. nova saída será na Gole Eval após Ilhéus. Gole Eval Ilhéus. Gole Eval Ilhéus. Gol 649 ainda deve manter a proa até 3.000? Afirmativo. Decolando, mantendo a proa até 3.000 na 28, após curva esquerda, no perfil da Gole Eval Ilhéus. Então decola, mantém a proa até 3.000, decola, perfil Gole Eval Ilhéus. Gol 649. Uno no 8, decimal 6. Tem um bom voo. Corre, recebe 18.6, gol no 649, graças. Azul 4065, ali mantém pista 28. Ali mantém na 28, azul 4065. Torre Gol no 649, pronto. Ah, vai chamar depois, tá, ainda tá distante, desculpa. Sim. Oi, Sul Quebec Serra, tá por 5. Quilo Quebec Serra, o ajuste chama 0 no 3, reporte para ingresso na 1 no 7. Tá. Gol no 807, sala 35, Librão 219, mantém possante da Alfa. 219, da Alfa. Galeão, tá 3155. Táxi autorizado via Juliette Alfa na minha escuta até o ponto de espera da 28. Quanto lá, chamar a torre 18.6. O ajuste no 0 no 3. Tá na 3155. A sua escuta lá, 18.6, tá 3155. Até o ponto de espera da 28. Alfa ingresse no pátio 3 via Quilo e aguarde para ingressar no pátio 1. Via Quilo, pátio 3, aguardando para ingresso no pátio 1, gol no 807. Após o abordar da cruz à frente, prossegue via Pátio 1 no portão 05. Pátio 1 no 5, gol no 807. Azul 4065, contato radar da colagem, saída Gole sem restrições, pelo anel 360. Gole sem restrições, 360, 406. Vou no 649, a linha e mantém, pista 28. A linha mantém 28, vou no 649. Livre da colagem, pista 1 ou 7. Vento 220 graus, 069. Tá. Thank you. Bom voo. Contato radar da Colagem, saída Coral. O Salvador está 3835, falou, qual que é a saída prevista para Campinas? Gole Eval Sagaz. Gol no 649, informa que vai manter a proa até em coordenação com o controle Salvador. Livre decolagem pista 28, vento 250 graus, 079. Ciência, autorizada decolagem da 28, mantém a proa até contato com o controle. Gol no 649. Salvador, boa tarde, até 3155, está pronto no Panfera da 28. Então, 3155, após o Boeing da Gol, ali mantém pista 28. Após o Gol, ali mantém 28, 3155.